de ajuda. E daí me solta o pó do braço. O que vocês querem? Então a gente gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história. Pra que você quer saber? Pra gente aprender com o senhor. Solta meu braço primeiro. Soltar meu braço, não falou porra nenhuma. Eu vim de boa vontade. Já disse que não vou fazer nada. Então, nós estamos sob a tutela dos guardiões. E eles vão permitir. Que é a história do senhor? Trabalhei muitos anos. Nem sei quantos. Pau duro. De um sítio. Um dia, esse filho da puta me matou. Na minha vontade. Era de fazer a mesma coisa. Quando eu saí do corpo, só vi um lugar escuro. Um cheiro ruim. Muita gente gritando. Você já imaginou? Sim. Um lugar assim? É, a gente não consegue escuro. Imaginar. Escuro. Com gente gritando. Foi pra lá que esse filho da puta me mandou. Mas eu percebi que eu não sabia como afetar esse filho da puta. Foi então que um desses chefes me pegaram e disseram que em troca dos meus serviços eles me ajudariam a acabar com a raça desse filho da puta. E foi assim que eu aprendi a fazer. As coisas que eu não sei fazer. Sim. E o senhor pode compartilhar essas coisas que o senhor aprendeu? Como afetou a pessoa? Filha da puta de filho. Mas moço. Senhor. Perceba uma coisa. Que me moveram o ódio. O ódio. Era só isso que eu enxergava. Só isso. Essa era a minha regra. Eu fui aprendendo a derrubar um aqui, Porque vocês são muito ingênuos. Muito inocentes. E tem uma cabeça podre. Vocês aqui na Terra acham que são muito poderosos. O único poder que vocês têm é de não perceber as coisas. E através dessa cabeça fraca é que nós agimos. Drenamos toda a energia. Dificultamos o que era para ser fácil. Isso é muito fácil de fazer com a maioria de vocês. Vocês são vingativos. Vocês têm raiva. Vocês têm ódio. É só agir em cima disso. Vocês se perdem. Mal sabem o quanto. E o senhor se importa em dizer o seu nome? Me importo. Prefere não dizer? É. Até porque. De que vai adiantar? Vai adiantar de alguma coisa? Ah, para que alguns de nós façamos uma oração de gratidão pelo que o senhor está fazendo. De onde eu venho? Isso é balela. Oração de gratidão. São muito poucos os que agradecem alguma coisa de verdade. A grande maioria. Vocês só não querem abrir os olhos para isso. Por que, quando o senhor fez mal e conquistou a meta que o senhor queria de fazer mal para aquela pessoa que fez mal para o senhor não parou por ali? Procurou a luz. Que luz? Que luz? Da onde eu vim, não tem. Vê-se mais forte. Vê-se aquele que ataca primeiro. E perde aquele que é atacado. É simples, moço. As leis são diferentes da onde eu venho. As leis são diferentes de onde o senhor vem. Então, o senhor executou o que o senhor tinha que executar com aquela pessoa. Daí o senhor pensou o quê? Eu vou fazer mal para outras pessoas também. E eu precisava fazer. Para que não fosse dominado, né? É a lei do mais forte. Enquanto tinha tarefa para fazer, eu fazia. E assim, uma coisa foi levando a outra. uma coisa foi levando a outra. Então, nessas atividades, o senhor foi incrementando nas suas habilidades de fazer mal. Com o tempo, o ódio vai passando, não vai? Eu só sentia ódio. Daquele que me matou. O resto, eu só fiz porque era meu trabalho. Entendi. Meu trabalho. Da mesma forma que você faz o seu. Sim. Com uma diferença. Meu trabalho eu fazia pra eu sobreviver da região onde eu vivia. E qual que era a meta? O senhor ficar mais forte de quem mandava no senhor? Eu nem pensava nisso. Simplesmente sobreviver. Poder desfrutar daquilo que meu trabalho proporcionava. Dependendo do lugar onde você está. Essa é a única lei que você tem. Não existe outra. É um filho da puta querendo passar a perna no outro. Mas eu cansei dessa vida. É só por isso que eu aceitei estar aqui. Fala mais, assim, dessas brigas que acontecem entre vocês. Existem grupos organizados que às vezes se encontram para se combater e aquele que ganha escraviza todo mundo? Não é coisa de filme, então. Isso existe realmente. Existe. O senhor já participou de alguma dessas? Pertencia a um. A um grupo. Um grupo. Esse grupo queria dominar outros grupos. Como eu disse, o mais forte governa. Entendi. E que diferencial tinha o seu grupo que o outro não tinha? Nós éramos muito grandes. Número. E o nosso chefe muito forte. E muito severo também. Por que o senhor chamou ele de severo? O que ele fazia que dá essa qualidade para ele? Normalmente é contra quem não obedecia, né? Contra aqueles que não executavam o que ele pedia. Ele prendia. Torturava. Tudo que você possa imaginar. Mas eu era um bom trabalhador. Por poucas vezes eu tive esse castigo. Entendi. Eu executava minhas tarefas. Como poucos. Nossa. E o senhor chegou a perceber que quanto mais mal o senhor fazia, mais denso o senhor ficava? Ou... Como é que funciona isso? Nunca percebi isso. Nunca percebeu? Mas fica. Seria arranhar o médio. Não precisa arranhar ele, não. O senhor não percebia que o senhor ficava mais denso? Mais. Residência é o quê? Então... Mais denso que vocês não existe. Tá certo. Se eu ficasse mais denso, talvez fosse melhor. Porque aí podia agir na carne e estrangular aquele filho da puta. Mas ele não definhou já? Definhou, mas não chegou a morrer. É isso que o senhor tá dizendo. Tá certo. O senhor parece uma pessoa muito esclarecida. E a gente tem a ideia de que quem faz o mal é muito ignorante. Ignorante é quem acha. Ah lá. Ignorantes são vocês. Que acham que sabem tudo. Não sabem nada. Exceto aquilo que vocês enxergam. Existe... Foi estudado, moço. Eu estudei muito para fazer o que eu fiz. Eu lia muito em vida. Em vida também. Eu era humilde, mas eu lia muito. Nunca fui um desses topeira. Burros. Depois, para executar as tarefas, eu aprendi muita coisa. Isso me trouxe muito conhecimento. Que eu usava para executar o meu trabalho. Porque era só isso que eu sabia fazer. Esse seu superior ou ex-superior, ele era bem mais forte que o senhor, né? E essa força não é de músculo, né? É uma força de energia, como é que é? Mental. Mental. Ele dominava. Ele sabia manipular as energias como poucos. Como poucos. E usava isso pra manter a prole dele controlada. E como ele, existem vários outros. E outros que sabem até mais que ele, mas que eu não tive contato. E esse ser é o que a gente podia chamar de Mago Negro? Sim. Vocês adoram dar nome para as coisas. Vocês chamam ele como? Mestre? Senhor. Senhor. Sem nome. Não me é dada a oportunidade de falar um nome. Tá certo. E entre ele e o senhor, tinha outros mais fortes que o senhor? Muitos. Muitos? Eu disse que o grupo era grande. O grupo é grande, né? Mas entre... Tinha mais forte que o senhor. O senhor executava bem a tarefa, mas o senhor não era o mais forte do grupo. Não. Mas também não era o mais fraco. E esses que estavam acima do senhor e abaixo dele, eles... Por o senhor ser mais fraco, eles também se aproveitavam do senhor? Se eu não executasse minha tarefa, sim. Se não tinha proteção do maior. Eles tinham que respeitar. Eles são muito mais organizados do que vocês pensam. É? É. O senhor também não podia fazer mal pra quem era do mesmo grupo e tava abaixo do senhor de força. Não. Não. Claro, senão eles não ia dar certo a organização. E quando vocês entravam... Sofria castigo. Se fizesse, sofreria castigo. Só quem podia castigar era o chefe. E ele sabia de tudo. De tudo. O senhor não se importa com os nomes que a gente dá pra vocês. Mas o senhor percebe que aqui a gente chama os espíritos que fazem mal de Trevoso ou de Quiumba. Tem mais um monte de outros nomes. Como o senhor se sentiria chamar o senhor de Kiumba? Isso é o menor dos meus problemas. Claro. É só um nome. Claro. É só um nome, né? Sim. E onde está seu chefe hoje? Não é mais meu chefe. Onde está o seu ex-chefe hoje? Me é dada a oportunidade de falar. O senhor pode falar pouco dele, né? Então, nesses grupos que o senhor entrava em combate, o chefe do outro grupo não chegava muito perto dos cavaleiros do grupo do senhor. Os chefes do senhor sempre ficavam em algum lugar escondido. Às vezes, a gente dominava. Dominava. Outros territórios. Ah. E o nosso chefe. Uhum. Cuidava do chefe das outras. E eu tornava um escravo. Ah, entendi. E vocês do grupo do outro e tornava escravo se pegasse. Como é que torna o outro grupo escravo? Vocês aprisionam, faz eles gostarem de trabalhar pra vocês? Pela dor? O trabalho ou sofre. Não tem outro dilema. Mas pra isso vocês precisariam ser mais fortes que eles. É o número que faz a força, né? Também. Uhum. E vocês tinham instrumentos magísticos? Às vezes eu fico impressionado com a ignorância de você. Sim. É, é isso? A gente pensa em tridente, em instrumentos desse tipo. Vocês acham que a gente tinha arma? Vocês não têm arma? Sim. A gente tinha as armas. Ah. Funcionam lá. Ah. Entendi. Diferente arma que funciona lá. E animal? Vocês tinham animal também? Sim. Pro combate? Sim. Aham. Uhum. Então vocês tinham mais em mente fazer mal um pro outro entre vocês desencarnados? Ou para os encarnados? O desencarnado uhum. é para conquista de território. Ah. Na grande maioria das vezes. Sim. O encarnado era por outros motivos. Vários. Vingança. Necessidade daquela energia. Necessidade de determinado grupo agir aqui no plano de vocês e vários outros. Uhum. Uma coisa muito mais complexa do que você imagina e muito maior do que parece ser. O que faz uma pessoa que recém-desencarnada cair na mão de um carrasco? Vai sofrer enquanto não fizer o que ele quer. Uhum. Mas por que uma pessoa vai pra lá? Eu sei lá. Vai pra lá porque é farinha do mesmo saco. Ninguém não é bonzinho. O senhor acha que tem muita gente se passando por bonzinho na Terra e não é? Tem um monte desses... se diz religioso lá. Uhum. Um monte. Nada com pau. Por que o senhor fala se diz religioso? Porque no fundo não é? Às vezes tem coisa que não dá nem vontade de responder. Uhum. Se eu não responder, me cutucou aqui. Não, pode dizer. Eu faço outra pergunta. Olha. Senhor. Era muita gente que seguia uma dessas religiões de vocês aí. Uhum. E caía lá onde a gente tava. Tá. E achava que tava no inferno. Uhum. De certa forma tava. Uhum. Agora o que levou ela lá, eu não sei, mas nenhuma era boazinha. Não era. Não deve ter algum fundamento isso. Durante a vida o senhor acreditava em Deus? Não. Eu era ateu. E depois que morreu continuou ateu? O senhor é ateu ainda? Hoje o senhor sabe que espírito continua. O senhor sabia disso antes? Não. Não. E a hora que o senhor descobriu, só aumentou a raiva. A minha vontade era matar aquele filho da puta. Entendi. E enquanto vocês estavam no mundo astral, o senhor falou assim, que tem gente que vai pra lá e acha que lá é o inferno. Tem lugar pior que aquele? Não conheço. E lugar melhor? Estão dizendo aí que tem, né? Por isso que eu tô aqui, ouvir esse monte de conversa. Claro. Porque lá não aguento mais. O que que... Quanto, o senhor tem ideia de quanto tempo o senhor ficou por lá? Não. E o que que tem lá que o senhor não aguenta mais? Gente atrasada? Sem não aguento mais. Não aguenta mais. Tem que ficar fazendo esse tipo de trabalho. Claro. Não aguento mais ver tanta gente sofrendo e eu sofrendo junto. Então não sei se tem coisa melhor. Me disseram que sim. Claro. Então eu tô tentando. E a família do senhor na última encarnação? A única coisa que eu amava. Se é que pode se dizer. Foi o motivo pelo qual fui morto. Certo. O senhor espera encontrar agora? Não sei. Não sei. O senhor chegou a encontrar algum tipo de amizade sua? Ou ninguém alguém... é amigo lá embaixo. Ou alguém que o senhor conheceu durante a encarnação lá embaixo? Ninguém é amigo. Já disse que é um querer passar por cima do outro. Quando alguém está lá embaixo, é possível sentir uma emanação boa do familiar que ficou aqui? Quando alguém reza, quando alguém manda uma luz para a pessoa, vocês conseguem sentir ou é possível? Dizem que sim. Eu nunca senti porra nenhuma. Claro. E enquanto o senhor estava lá nesse lugar, o senhor não via passar de vez em quando um ser de luz? Ou alguém diferente daquilo que vocês eram? Às vezes. Às vezes a gente ia fazer alguma coisa pra algum desses trabalhos que era pedido. E a pessoa tinha alguma proteção que a gente não conseguia enxergar. Ai. Às vezes apareciam alguns clarões. Mas a gente também não conseguia entender o que que é. Hoje eu entendo um pouco que deve ser um desses aí que tava aqui me trazendo. Mas naquela época não. A gente não sabe. A gente não tem a menor noção se existem outras coisas além daquilo que a gente tá vivendo. Por isso que a grande maioria que tá lá aprende a fazer o que eu aprendi a fazer. Dominar. Odiar. Castigar. Dá arrependimento? Não. Mas também não traz nada de bom. E como é que foi encontrar esse ser? Que o senhor chama de um clarão, que trouxe o senhor pra cá. Que conversa que o senhor teve com eles? Como é que foi esse encontro? Eles me botaram num desse aqui pra falar, pra desfazer uma merda. Me trataram com respeito. Falaram comigo. E disseram que eu podia ser ajudado se eu quisesse. Eu falei que a situação que eu tava, eu não queria mais ficar. Eles falaram que o pior que podia acontecer era eu ir pra outra situação. Que naquela não ia mais ficar. Então eu pedi essa ajuda. Tá certo. E agora eles estão tentando me mostrar como as coisas funcionam. Claro. Porque daquele jeito, eu não quero mais ficar. Agora o que eu vou encontrar, eu já não sei. O senhor tem vontade... O senhor perdeu a vontade completamente de ver aquela pessoa que te fez o mal. Eu não tenho mais interesse, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Ele sofreu muito mais do que eu sofri. Ele sofreu mais do que o senhor sofreu. Muito mais. O senhor falou que esses seres que são clarões colocaram o senhor num outro aparelho pra falar igual o senhor tá falando aqui. É. E como é que o senhor vê a gente daí de onde o senhor tá? Com a mesma cara de bunda que eu vejo agora. Nem mais nem menos. Alguns de vocês têm. Todos vocês têm um desses clarão do lado aí. E tem mais uns clarão aqui perto. E um deles de cartola fica falando o que tem que dizer. E essa luz que vem deles incomoda o olho do senhor? A visão? Não. Não. Só não consigo enxergar o que é. Ah, entendi. E eles conseguem se comunicar com o senhor naturalmente de uma forma que o senhor compreende. Por pensamento. Por pensamento. Quando tu morre, tu conversa assim. Tá. E quando o senhor fazia mal, o senhor não achava que estava fazendo mal? O senhor achava que estava fazendo bem ou o senhor sabia que estava fazendo mal e fazia mesmo? Eu estava sobrevivendo. Tá. Era a lei da selva. Lá embaixo ninguém é amigo. Não. No entanto, não. Sim, no entanto, o tempo que o senhor passa trabalhando junto acaba tendo uma certa afinidade com os outros seres. O senhor não ficou tendo afinidade com ninguém? O senhor não tem vontade de trazer alguém quando o senhor perceber que esse lugar que eles vão levar o senhor é bom mesmo? Não. Não tem? Não. Vontade do quê? Trazer aqueles filhos da puta lá. Só tô filho da puta quanto eu sou. Tô pra ficar filho da puta. Filho da puta, ficou sozinho. Claro. O senhor tem esperança do quê pra vida nova? Nenhuma. Só não quero mais ficar onde eu tô. Não tem nenhuma expectativa do que pode acontecer agora. Que seja melhor do que onde eu tô, né? Só isso. Já mudou alguma coisa? Já não tô mais onde eu tô. Não mudou. Tá pergunta estúpida. Que diferença entre o lugar que o senhor tava e agora, em termos de vibração e sentimento? Algumas coisas eu não entendo. Tem hora que eu fico dormindo. Tem hora que eles me levam pra um lugar. Me trazem pra um lugar que nem esse aqui. Aí vou no lugar. Convido as pessoas falando essas mensagens que vocês mandam aí. É. Claro. E aí eu vejo que pelo menos as pessoas dão risada. Sim. Já é melhor do que os filhos da puta que estavam lá embaixo. Só queriam comer o pescoço do mundo. Então se for só isso aí, tá melhor do que eu tô onde eu tava. Já é o começo. Onde o senhor estava, como o senhor aprende as coisas? O senhor vai vendo alguém fazer e aprende uma magia? Ou como o senhor desenvolve sozinho? Não. Não tem acesso. Acesso? A um monte de livro, vídeo. Vídeo, né, que chama? Vídeo. Tem tecnologia lá. Instrumentos. São escolas. Palestra. Uma série de coisas que vão ensinando você como agir. E aí você vai se especializando e vendo aquilo funcionar. É muito mais complexo do que vocês acham, já falei. Deixa de ser estúpido. Claro, claro. Vocês acham que pra fazer o que a gente fazia, não tinha conhecimento nenhum? Coitado. O senhor chamou o humano encarnado de ingênuo. Por quê? Porque ele acha que sabe tudo e não sabe porra nenhuma. E aqueles que se colocam nessa posição são os que se fodem mais. Quem acha que sabe tudo? Tá. Prepotência. Uhum. Aquele que é prepotente. Esse é facinho. Facinho. Facinho. De manipular. De manipular pelo pensamento? É só encher o ego. Ai. Começa a fazer merda, atrás de merda, atrás de merda. Como que o senhor enchia o ego de uma pessoa? Como é que tu enche o ego de alguém, porra? Falando que ela é boa. Falando que ela é especial. Falando que ela tem um dom que ninguém tem. Aí a pessoa vai se sentindo poderosa. Forte. Estupidez. Aí ela cai no poço que nem ela sabe sair. Aí o trabalho tá feito. A gente vira e vai pro próximo. Um poço? Forma de dizer, né? Sim, claro. Mais problemas pra pessoa que ela consegue suportar. O senhor lava as mãos e deixa ela lá. Ela mesmo. Se fode. Ela se enrola tanto que ela não sabe como é que vai sair daquilo. E não tem um clarão do lado de todas as pessoas encarnadas? Ou uma proteção? Não. Nem todas. Nem todas, dá pra perceber. Uhum. Nem todas. Se tem ou não, eu não sei. Algumas tinham. Sim. A maioria não. A maioria era muito mais fácil. E o senhor passa algum tempo com a pessoa que o senhor quer atingir pra estudar os hábitos dela? Como é que é? 24 horas. 24 horas? Nossa! Depois que morre, não precisa dormir, né? Claro. A porra ama ela o tempo inteiro. E esses que são religiosos, é mais difícil, não é? De influenciar? Tu faz cada pergunta, imbecil. É mesmo. Por que tu acha? Tu acha que... Que... Só porque acredita num santo. É. É santo do pau oco. Eles são os mais fascinados. Ai. É, completamente fascinados. Não usam um pingo de discernimento nas coisas. É capaz que aquele que fica pulando lá na frente, lá falando as merdas pra eles, se mandar ele se atirar da ponte, o idiota se atira. Pula. É. Sim. Ele se atira. Aí morre. Aí vai lá para o nosso lado. Aí nós cuidamos dele direitinho. Em nome do... que ele chama lá? Do grande. O senhor... Do grande. Ah. Esse aí é até engraçado. Ah, eita. Pelo menos toda meizada. Pois é, o senhor consegue expressar a emoção de alegria. Alegria? Por aqui, pelo menos. Ou ironia. Ah, é, tem. Claro. Falando em alegria, lá embaixo vocês não tinham nenhum tipo de diversão, de divertimento. Eu sou de se foder. Só. Ah, essa era a diversão. Aí a gente ganhava os nossos prêmios. Tinha comemoração, tudo. Comemoração. Ganhava o meu prêmio e guardava pra mim. Qual era o prêmio? Depende. Depende. Pode dar um exemplo? Num prêmio que o senhor ganhou. Comida que eu queria. Enfim, cabe aqui dizer. Comida? Comida, um objeto, um pedaço de terra, tudo depende. Não, pra comer, o que que eles davam? Comida, porra. O que que tu come? Ah, mas eu sou encarnado, não sei o que espírito come. A mesma coisa. Mesma coisa. Vocês acham que tem diferença em tudo. É. A única diferença é que a gente vive sem comer também. Tá certo. Mas dói a barriga. mas vive. É, então. Já tá morto, como é que vai morrer duas vezes? E o senhor tinha uma casa lá? Tinha um pedaço de terra meu, dentro desse grupo que eu pertencia. Conquistado com os meus méritos. Nossa. Já tentou alguém invadir sua casa? Já. Se fudeu. Se fudeu. Existe algum tipo de família lá embaixo? Sim, as pessoas chegam a formar família? Não. Não. Um bando de filho da puta, como é que vai formar família? Sim. Se bem que a família de vocês aqui é mais ou menos estranha. Nesses grupos que o senhor tá falando, eu tô imaginando que só tem espíritos do sexo masculino. Tem mulher também? Tem de tudo. Tem mulher, tem homem, tem viado, tem tudo. Tem até uns bichos estranhos. Tem de tudo. E a vida lá é igual aqui, mas com bastante ódio. Pergunta estúpida. Já sei. Preciso responder. Já sei. Tá certo. Qual que é o seu principal campo de atuação na vida dos encarnados? Drenar energia. Drenar pra pessoa ficar doente. Drenar pra pessoa depender de alguma coisa. Drenar pra ela se drogar. Drenar. Fazer isso como poucos. E como que o senhor colocava a mão na pessoa? Como é que o senhor fazia isso? A maior parte é mental. Tá. Não precisa chegar perto nem nada. Já aconteceu do senhor chegar pra uma pessoa e alguém tá no meio do processo de alguma coisa ruim que o senhor queria fazer pra pessoa e chegar alguém pra defender ela? Pode contar um pouco essa situação? Esse claro é o que me trouxe. Uhum. Foi mais ou menos isso. É. Eu fui pra uma dessas reuniões que vocês têm aí. É. Me botaram num desses daqui. Uhum. Pra eu desfazer o trabalho de uma pessoa que pediu ajuda. Uhum. Mais ou menos isso. Eu liberei a pessoa, parei de sugar, devolvi o que era dela. Até porque se eu não devolvesse, ia doer demais. E aí eles me ofereceram ajuda pra sair de onde eu tava. Porque, até porque se eu voltasse pra onde eu tava, eu ia passar a mão esbucada. Eita. E o senhor devolveu o que era dela? O que era dela? As energias dela. Ah, então tem como devolver a energia das pessoas? Ah. Sabendo fazer. É. Então, se tem como devolver, tem um lugar onde consegue armazenar a energia das pessoas. Tô estúpido mesmo. Não é que eu quero saber como que são esses lugares. Não é assim que funciona. Ah, não é? Tá onde? Vem a sua fonte de energia. É. Vem do ar que você respira, da comida que você come. Sim. Essas coisas. Uhum. Então, simplesmente eu parei de drenar a energia dessas coisas. Tá. E aí, segundo o que me contam, além disso, era como se tivessem recarregado as energias dela de uma outra forma, projetando a energia. Uhum. Porque não existe distância. Ah. Não como vocês entendem. É diferente, então? Como o senhor percorre a distância? Pensamento. E demora algum tempo pro senhor chegar de uma distância longe pra... Tu é burro, hein, meu? É. Pensamento. Pensamento é pensamento. É rápido. Pra pensar. É rápido. É. Uhum. Entendi. E às vezes o senhor encontrava numa pessoa que o senhor ia fazer mal, alguém que queria fazer um mal maior... E aí o senhor foi lá e acabou atrapalhando, aí o cara veio tirar satisfação com o senhor? Não. Não. O senhor estuda antes de se aproximar da vítima. Se a pessoa já está sendo feito mal para ela, e eu tiver que fazer o mal, para que eu vou me envolver? Já está fazendo. Uhum. Simplesmente vou lá e falo, missão cumprida, e ganho meu prêmio. Acabou. Ganho prêmio. Qual foi o último prêmio que o senhor ganhou? da cartola falou pra me profanar. O senhor já chorou? Chorar? Depois de desencarnar? Faz tempo, viu? Faz tempo, quando aquele puto me matou. Acho que foi a última vez. Mas não foi um choro de ódio? Foi um choro de mágoa? Felicidade não foi, eu sei. De tudo. De tudo. Medo. De tudo. Então tu vai pro lugar que nem eu fui, tu vai ver se não tem medo. Agora, se tu viver com medo lá, tu tá fudido. Não existia uma maneira de fugir de lá? Não sei, nunca consegui. Tentou? Tentei. Eu sempre voltava pro mesmo lugar. E apanhava quando voltava. Mas... Então não tentei mais. Claro. E o senhor não... É, toda vez que o senhor tentou, naturalmente, foi de formas diferentes. O senhor já pensou em fugir com alguém ou não, o senhor não confiava em ninguém de qualquer forma? Eu tentei em grupo, tentei sozinho. O único jeito que eu não tentei é desse jeito que eu tô agora. Ah, claro. E aí quando você decide sair de lá desse jeito que o senhor saiu agora, não tem como ninguém pegar o senhor? Não sei, disseram que não. Uhum. Eu tô acreditando. Que pelo menos me trataram com respeito. A forma que o senhor tem hoje é a mesma que o senhor tinha quando encarnado? Aparência? Parecido. Parecido. Depois que eu aprendi a plasmar a minha forma. E isso o senhor aprende? De uma forma um pouco diferente. O senhor pode repetir, por favor? Desculpa. Depois que eu aprendi a plasmar a minha forma, eu me coloquei de uma forma diferente. Certo. Claro. O senhor mudou, nem é mais igual a encarnação sua. É uma forma diferente, é isso que o senhor está dizendo. É. Tá. E antes de aprender isso, o senhor ia degenerando? Como é que é? O senhor ficava feio? Como é que funciona? Não. Porque a gente vai sugando essa energia material que os encarnados têm. Isso é suficiente pra gente moldar o que a gente precisar. Mas nem todos sabem fazer isso. E quando uma arma atingir o senhor, como o senhor é espírito, devia passar e não acertar o senhor. Naturalmente, se é a arma, ela acerta. Por que que a arma acerta o senhor, que é um espírito? Que arma que tu disse? O senhor falou que vocês têm tecnologia aí que são parecidas com as nossas armas. Porque a arma é concebida no mesmo plano que eu estou. Tá certo. Se for uma arma da Terra, não vai fazer. Não vai fazer. Entendi. E que tipo de estrago ela faz no seu perispírito, no seu corpo espiritual? Te deixa dormente. Ah. Como se você desmaiasse. Ficasse por um tempo desmaiado. Tá. Deixa dormente e desmaiar. Quando a gente desmaia, a gente perde a consciência do que está acontecendo ali fora. Vocês perdiam a consciência? Não. Ficava vendo tudo. Só paralisado. Ixi. Nesse momento alguém pode vir e aprisionar? Pode. Mas não faz. Pra que vai ficar carregando peso? Deixa lá. Entendi. E não teve pessoas que disseram esse paralisar tá doendo muito pouco, quero que uma coisa que faça doer mais. Não desenvolver tecnologia para fazer doer mais do que paralisar? Depende da necessidade. Quando era um chefe contra outro chefe, além de paralisar, o chefe exercia domínio mental sobre o outro, fazendo com que o outro sofresse. Domínio mental. Ou aqueles que a gente queria escravizar. Entendi. Então, a cartola falou que você só tem mais 3 perguntas. Tá certo. O senhor tá falando para um público que tá se educando a respeito da vida dos espíritos. Que conselho o senhor dá? Quer conselho de mim? Quero. O senhor aqui hoje é o nosso convidado de honra. Sejam menos arrogantes. Menos pretensiosos, menos prepotentes, menos hipócritas e menos religiosos. Vocês não querem ser vítima daquilo que eu fazia, pois tudo isso é muito fácil de atuar, de controlar. Qual comportamento uma pessoa religiosa pode ter para neutralizar ataques daqueles que ficaram aonde o senhor saiu? Tem que ter uma força mental muito boa. Tem que ter uma força mental muito boa? É. Uhum. Senão a gente consegue. Se for necessário, a gente consegue. Porque vocês ficam felizes e sofrem na mesma medida. E quando sofre, é ali que a gente entra. Cutuca o sofrimento. Amplia esse sofrimento. Aí vocês se perdem. Certo. E a última pergunta seria... qual recado o senhor tem para dar para todo mundo que há um dia ir para onde o senhor foi? Tenha ódio no coração. Uhum. Nos vemos lá. Entendi. O senhor, daqui pra frente, o senhor não vai mais para lá. É só junto com esses seres. Assim espero. Tá certo. Se for me dar a sua chance. Está bem. Nessa altura, o senhor ainda prefere não compartilhar com a gente o vosso nome? Sim. Não vai fazer diferença. Tá certo. Então, no nome de todos que estudaram com o senhor e muito aprenderam, inclusive no meu próprio nome, dos que estão aqui, quero agradecer ao senhor por ter aberto essa exceção. Que Deus o abençoe. Até breve. Até breve. E esse é o capa preta. Não esquece de avisar o burro pra tomar um banho. Muito obrigado, viu, seu capa preta. Sabe, se é bem dispor.